Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quarta-feira, às 11 da noite. Sleep there. Old man Blues is going to try to find you everywhere. Don't look back. Well, you better not look. Don't now look back. Or he'll catch you. Don't look back. You gotta keep running, running till the end of time. Oh yeah. If you both have faith, you'll find a sunny day. Don't be bothered by what smaller minds have to say. Just don't look back. Why, you better not look don't now. Look back. Or he'll catch you. Don't look back. Well, you gotta keep running, running till the end of time. Oh, won't you? People got some strange ideas on how life should be lived and things should be done. But I'm here to say you gotta do just what you want. And when they start of their talk, talk, talking, remember just one thing. The truth is the light. The light is the way. The less folks know. The more they have to say. Yeah, yeah. And if you want me to, uh-huh, here's what I'll do for you. Alright. Well, I'll light a candle and I'll pray the Lord will bless you. I hope someday he will understand. But till they do, just sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock e muito mais. Tenho comigo, como é habitual, Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começámos a Floresta Encantada desta semana precisamente com uma escolha tua. Abrimos com o quê? Poderia ter sido Mick Jagger com esta voz anasalada, mas não, são os Remains, a banda de Boston, que tinha um grupo de fãs muito específico que acompanhou durante estes 2 anos de carreira, uma carreira bastante curta, mas que mesmo assim ainda conseguiram abrir para os Beatles nos Estados Unidos, ainda conseguiram acompanhá-los durante a digressão norte-americana. E este single, o single Don't Look Back, saiu em 1966, foi o último single a sair pela Epic. Muito bem, eu vou avançar por um projeto que nasceu um pouco também para aproveitar a vaga do psicadelismo dos anos 60, um projeto liderado por 2 produtores, Bernice Ross e Laura Crane. Assinaram este projeto como The Astral Projection. Em 1968 lançaram o disco The Astral Scene. 2 produtores que trabalharam e escreveram muitos êxitos para músicos como Danny White, Patti Duke. E este álbum tem muitos músicos de estúdio que trabalharam, por exemplo, com os Monkees, com Simon & Garfunkel, Van Morrissey, também John Lennon. É um álbum, lá está, como disse, pensado exatamente para vender durante a vaga do rock psicadélico, mas o resultado é muito sunshine pop, uma produção muito barroca, com muitas secções de orquestra, também muitas harmonias vocais. Vamos ouvir uma música deste registro, Plant Your Seeds, o projeto da Astral Projection, em 1968. Plant your seeds where the grass grows greener and the trees grow taller, where the flowers grow in wild profusion, and where beauty is no optical illusion. Cause there's love in your heart, someone who cares. Happiness blooms, cause somebody shares all your sunshine, all your rain. Plant your seeds where the soil is richer and the weeds are fewer. Bees make honey sweeter than you've tasted, and there's not a single dream that will be wasted. Cause there's peace in your mind, wandering's past, roots taking hold, true love to last you forever. Plant your seed in a world that gives you all you're needing. Life will produce another. Thank you. find ourselves a new dream. We find ourselves a new dream. Maybe it won't come today, but you'll find out somewhere along the way. We gotta find somewhere to go. Floresta Encantada, primeiro em 1968, com The Astral Projection. Escutámos o tema Plant Your Seeds. Entretanto, uma proposta trazida à floresta pela Ana Farinhano. O que é que acabou de passar? Foram os Deviants, uma banda formada por Mick Farren, que começou por ser os Social Deviants, mas depois abreviaram. Mick Farren, que um membro da banda que esteve ligado a várias áreas, sempre ligado à música, até como repórter e jornalista. Ouvimos o tema Somewhere to Go, que é do segundo álbum, o álbum Disposable, de 1968, e é uma banda que antecedeu alguns movimentos antes, já aqui em 1968, já usava ali alguns traços ligados à cena punk e também ao heavy metal, por isso talvez seja uma banda de transição, uma banda que assumiu ali a psicadelia e a fricaria, por exemplo, dos Mothers of Invention, mas também não esqueciam o lado mais in your face dos Stooges. Muito bem, vou passar para a Alemanha, para um dos nomes do krautrock dos anos 70, neste caso lá do Düsseldorf, uma banda que se formou após o final dos Neu, já que um dos elementos dos Neu formou lá do Düsseldorf, neste caso o baterista Klaus Dinger, e é de 1978 o segundo disco dos lá do Düsseldorf, e é lá que podemos encontrar talvez o maior êxito comercial do grupo, o single Reinita, saiu mesmo após a edição do disco e transformou-se num enorme sucesso comercial, o que é um pouco estranho dado que é um tema completamente instrumental, e vamos ouvir precisamente essa faixa Reinita para o disco de 1978 Viva, dos lá do Düsseldorf. Sons de krautrock na Floresta Encantada, primeiro com os Lá do Seldorf, banda formada por Klaus Dinger, que vinha dos Noi. Escutámos o single Reineta, de 1978, e que pertence ao disco Viva, o segundo álbum dos lá do Düsseldorf. Entretanto, outra proposta de kraut trazida à floresta, desta vez pela Ana Farinhano. O que é que acabou de passar? Aproveitei a tua onda e trouxe o Zayarian Machines, um projeto, mais uma vez, de kraut rock do guitarrista Ashin Reichel, que também tinha sido anteriormente dos Rattles. Trouxe aqui à floresta o primeiro álbum da banda, o álbum de 1971, Die Grünreise, e trouxe o tema Station 4, As If I Have Seen All This Before. O tema tem um nome em alemão que eu não vou conseguir agora dizer. Pois, o título é, o original em alemão é muito longo e é um pouco complicado. Nós também não dominamos a língua. Vou sair aqui desta área do krautrock, passar para um super grupo britânico, os 801, uma banda formada por Phil Manzanera numa pausa dos Roxy Music. Aliás, os Roxy Music na altura tinham mesmo terminado, de certa forma, em 1976, voltaram mais tarde. E Phil Manzanera juntou à sua volta uma série de músicos de excelência de outras bandas. Brian Eno, que tocou com Phil Manzanera precisamente no Roxy Music, também Bill McCormick dos Quiet Sun e Matching Mole, Francis Monkman dos Curved Air, também Simon Phillips e Lloyd Watson, uma banda que de som mais experimental, que se juntou apenas para dar concertos. Eram três e o último desses concertos foi gravado e deu origem ao disco que vamos ouvir agora, é uma das músicas do disco que vamos ouvir agora, um disco que não vendeu muito na altura devido ao surgimento do punk, mas que se tornou um álbum muito importante, até pela produção que envolveu, já que o som do disco era muito bom para um álbum ao vivo, já que eles praticamente estrearam a ligação direta à mesa de som, para lá dos microfones, a captar o som que saía dos amplificadores. Isso foi um pouco revolucionário na altura e o álbum tornou-se muito conhecido, 801 Live, e vamos ouvir uma versão, neste caso Tomorrow Never Knows, dos Beatles, aqui na versão dos 801, banda liderada por Phil Manzanera e com a voz de Brian Eno. Thank you. Ladies and gentlemen, and those who aren't sure, the glorious day in pop music has thusly arrived. It has been decreed that a Jewish mother shall be given birth, or shall give birth, which is it, Rodney, give birth to or given... Anyway, a Jewish kid is going to make it big, man. It is now time for the beautiful people like Donovan, Mickey Rooney, one of the Beatles, to step aside because a growling savage has hurled himself from the precipice of the lava-stained ledges of the Sunset Strip, leaping out of the eating affair. A jackass king storming through the petrels of the planetary galaxies. At last, we have an idol. We have Wild Man Fisher. Who is going to take us from the darkness and out of the fog and the dampness? He's gonna take us into bruises and cuts and bandages, baby, and iodine. Wild Man Fisher is going to get us back in the parking lot, hitting each other where we belong. No more loving flowers, because Wild Man Fisher is standing naked, leading us up the anthill towards greatness after all. We teenagers need a idol. We teenagers of the street and the suburbs need an idol. We pseudo-intellectuals of the high schools and junior colleges need an idol. We record producers need a new artist to imitate with our groups. And we teeny boppers, scream out, teeny bopper. Wild man Fisher. Somewhere a girl has cut her throat and slit her ankles. The reason for her love death is Wild Man Fisher. Somewhere a young homosexual boy gets ready to burn his red silk underwear because he has just seen the sweatshirt and jersey of Wild Man Fisher. Somewhere deep inside the Los Angeles County Jail, they are digging away underneath the red brick underwear rooms called cells, for a guard has taken a certain dangerous drug called hope, and he too seeks for Wild Man Fisher. As the flying saucers ever presently soaring through our universe, getting ready to make their appeal to our mutant species, have agreed in the Council of Jupiter War Crimes Pact of the last fifth dimensional galaxy that when it is time for an Earth leader to arise from the ashes, they will come down and share with us their ingenious way of life. If the spaceships come down and ask for our leader, Wild Man Fisher! If ever an evangelist should come to the Sunset Strip searching for the answer to what has gone wrong with all of us teenagers, we will point towards the colonial west on the Sunset Strip in Hollywood, and we will cry out as loud as we can, Wild Man Fisher. All the groups will imitate him. Merry go, merry go, merry go round. It has been heard from the West Coast that a new sensation's coming. His name is Wild Man Fisher. His personality's rather cunning. Yeah. He's hard rock, he's offbeat, he's left field, and he never yields to the establishment's position on the way of life. His wife is beaten down in the ground. And then on page 27, Roulette Record says, we have a guy named Wild Man Tony, and he's not a phony like Wild Man Fisher. This is no baloney. He is left field, he is out of sight, and he... Wait a minute, for the Puerto Rican market, they have Wild Man Rodriguez. That's the Wild Man with Spanish boogaloo drums and his records. Oink, oink. That's Wild Man Rodriguez. Soon all of America was overcome by Wild Man Fisher fever. Wild Man Fisher. Let's say it again. Wild Man Fisher. Maybe for president. Wait a minute, we forgot one thing. Play a Beatle lick. Play something like Day of My Life at the end, the big rumble of Day of My Life. It goes crunching out, you know. It had to happen. It had to happen. A junior college student on summer holiday in London has brought a Wild Man Fisher album to the Beatles. Right now, the Beatles are listening to this album. Wild Man Fisher is the next Beatles. And he is going to come across America like a red dragon. He is going to be the next Beatles, in fact. And Elvis Presley and Colonel Parker shake in their mansion because they too know that they're being challenged. where all over the world boys and girls are rising up in the madness and ecstasy to proclaim that in fact there's one leader, and all over the land can be heard their chanting voices, Wild Man Fisher. Wild Men Fishers. They will come running out of every door. They'll come running out of every window. Pretty soon the boys will sing, Wild Man Fisher. Wild Man Fisher. Wild Man Fisher. Wild Man Fisher. Wild Man Fisher. Girls, who do you want to make love to? Girls, who is your idol? I really think a lot of Wild Man Fisher for his courage, you know? It's, God, he has so much courage. The first time I saw him at the Whiskey, he was just up there with so much courage. He just did whatever came into his head, he did, you know? Like, wow. I just had to run up to him and say, oh, just come with me, Wild Man. I didn't even, oh, I couldn't believe it. Primeiro na Floresta Encantada, o supergrupo 801, liderado por Phil Manzanera, um grupo que só foi criado para concertos e deram apenas 3. O último desses concertos acabou por ser gravado e deu origem ao álbum 801 Live. Escutámos Tomorrow Never Knows, original dos Beatles, com a voz de Brian Eno, então no disco de 1976. Entretanto, uma música trazida à floresta pela Ana Farinha, não é bem uma música, é um spoken word. O que é que acabou de acontecer agora na floresta? Para contrariar a tendência dos supergrupos, uhum, trouxe algo completamente diferente. É mais um performer de rua do que propriamente uma banda. Uhum. Estou a falar de Lawrence Wayne, ou Wild Man Fisher, um norte-americano ali da zona de Hollywood, uhum, e também ligado ao Frank Zappa. Frank Zappa, que apoiou sempre as bizarrias de Wild Man Fisher. Wild Man Fisher, que é considerado o Godfather of the Outsider Music, e em parte é verdade. E teve a sorte de abrir para uma série de bandas na altura, desde Bo Diddley a The Birds ou Iron Butterfly. Okay. Aqui neste tema em específico, de Madness and Ecstasy, conseguimos ouvir as vozes, por exemplo, de Kim Foley ou de Rodney Bigenmeyer, que era um DJ ali da zona de Sunset Strip, e também as GTOs, um projeto também, mais um projeto ligado à Bizarre Records, de Frank Zappa, e neste spoken word acabam por fazer uma profecia do que será o futuro do Wild Man Fisher. Muito bem, Wild Man Fisher nos últimos minutos na Floresta Encantada. Eu vou passar para os Pink Floyd, celebrar de certa forma a passagem muito recente de Roger Waters por Lisboa, para 2 concertos completamente esgotados. Vou recordar, não algo vindo do The Wall ou do Animals, discos onde o Roger Waters vai buscar muitas das músicas, incluindo também o Dark Side of the Moon, mas sim, vou regressar a 1970, uma música cantada pelo próprio Roger Waters, muito pastoral, pertence ao disco Atom Heart Mother, um álbum que no lado A tem só essa suite longa chamada Atom Heart Mother, mas vamos ouvir o tema If, uma música mais folk, mais pastoral, com a voz de Roger Waters. Swan, I'd be gone. If I were a train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do. Hide. please don't put your wires in my brain. Waters, em 1970, a dar voz a uma composição sua, chama-se If, integra o álbum Autumn Heart Mother dos Pink Floyd, na altura até o quinto disco do grupo, em 1970. Entretanto, estamos mesmo quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, ainda tempo para mais uma escolha da Ana Farinha. Ana, vamos fechar a Floresta desta semana com o quê? Vamos fechar com a Sister Irene O'Connor, a australiana, freira australiana, num álbum de 1973, um álbum até intrigante de alguma forma, o álbum Fire of God's Love, que junta aqui uma série de referências ligadas quer ao gospel, quer à religião, mas também depois acaba por ser muito experimental e muito psicadélico. Ontem é um álbum que vale a pena ouvir. Este tema em específico para mim é um dos melhores, o tema Fire, que é logo o primeiro tema do disco, mas também saiu em single no mesmo ano. Muito bem, Sister Irene O'Connor, a fechar a Floresta desta semana. Ana, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana, Tiago. Women kind can find true.